Essa é a primeira canção que eu posso finalmente te dizer que tudo valeu a pena por aqui. Eu estava tão cansado, eu andava sempre cabisbaixo, então resolvi parar de me ouvir e ouvir a ti. E a sua voz, ela é linda como a de ninguém. É doce com sabor que só em ti provei. É forte, mas também é suave. É como os passarinhos cantando para as árvores deles. Posso dizer que sim, o processo doeu.